Capítulo 14. A energia da confiança. A primeira energia magnética do sucesso. Reflita nesta frase. Podemos mudar toda a nossa vida e a atitude das pessoas que nos rodeiam simplesmente nos mudando a nós mesmos. Quando falamos de sucesso, a primeira e principal energia magnética é a de autoconfiança. De fato, a falta disso é uma das razões maiores pelas quais as pessoas fracassam, não porque não possam, senão porque não creem no que valem nem tampouco em suas habilidades. Como vês a ti mesmo? Achas que vales a pena e que és capaz? Isto é do que trata a energia da confiança. Mas se és do tipo de pessoa que realmente jamais se sente dessa maneira, ainda podes fazer mudanças. Não importa como te sentiste até agora, nem sequer como atuaste no passado, tu tens o poder de criar a confiança que precisas agora. Não há padrões de energia que não possas mudar, e se estás disposto a lhe dar um pouco de tempo e esforço, podes usar todo o poder discutido na parte I para transformar completamente o ponto de vista que tens de ti mesmo. Algumas vezes a confiança pode ser seletiva, por exemplo, podemos sentir-nos bem a respeito de participar num determinado desporto, mas ter falta de segurança no mundo dos negócios, podemos nos sentir seguros de nós mesmos no trabalho, ainda assim, nos sentir completamente incapazes no que refere a romance. Geralmente falando, tendemos a saber quando ou não temos o tipo de confiança que se requer para realmente atingir o sucesso. Que é o que sentes com respeito a ti mesmo a respeito disto? Estás seguro de tua capacidade para triunfar, ou arrastas-te com vacilação e dúvida de ti mesmo? A confiança parece ser uma comodidade difícil de conseguir que muito pouca gente compreende, ainda muito menos pessoas a sabem criar conscientemente, mas quando vejas o mecanismo quântico disso, então realizarás que não somente é factível, senão que também necessária. A fonte de tua confiança provém em grande parte de tua autoimagem, a imagem é um ingrediente-chave na criação consciente. Como vês a ti mesmo está intrinsecamente conectado com o que esperas de ti mesmo. Se tens uma ideia negativa, assumirás que te vais comportar deficientemente, e é muito provável que tua realidade cumprirá estas percepções. Mas se tens uma imagem saudável e positiva, esperarás o melhor de ti mesmo, e tua consciência criará essa realidade. Em termos de criação de consciência, tua auto-percepção move-se para o exterior para criar teus resultados pessoais. Tenho aqui um exemplo de como funciona. Digamos que quando eras mais jovem tinhas dificuldade para falar em público. Quando estavas em classes de oratória no colégio tiveste umas quantas experiências desastrosas onde tinhas ansiedade e gaguejavas em toda a tua apresentação. Isto provocou que te visses como um fracassado nessa área, e agora esperas que essa verdade continue através de tua vida. Muitos anos depois, se alguém te pedisse dar discurso no trabalho, terias uma imagem espontânea de teus defeitos passados, e ainda que não estivesses em realidade gaguejando em frente do grupo nesse momento, imediatamente produzirias os neuropéptidos que fazem jogo com as emoções de medo e moléstias do passado. Isto construirá mais adiante tua débil autoimagem a respeito disto. Isto soa como um ciclo impossível de superar, não é assim? O fracasso leva a uma imagem negativa, o que leva a mais fracasso, mas não há que se desesperar, há boas notícias. Uma vez mais, o mecanismo quântico da energia e fisiologia dá-nos o poder de mudar as coisas completamente. Não importa o que sucedeu no passado, sempre tens a opção de acender a uma nova rede neural, criar uma nova imagem, e redefinir qualquer problema pessoal. Como pode isto suceder? Recorda que o cérebro não pode distinguir entre uma imagem baseada na experiência e uma baseada em viva imaginação. O córtex cerebral visual baseia-se parcialmente no que se viu. A maior parte de nossa experiência visual constrói-se das memórias de imagens passadas em formação pessoal, formando expectativas específicas. Se mudas as cenas em tuas expectativas, podes mudar tua realidade observável, o mesmo que tua criação de consciência. Eu utilizei este jogo de mudança de imagens e consciência quando trabalhava com um cliente que estava lidando com sua própria fobia de falar em público. Tom veio a ver-me à idade de 35 anos, quando enfrentava um dilema no trabalho. Ele subiu rapidamente em sua empresa e agora estava atrás de uma promoção a nível nacional. Somente tinha um problema: teria que dar apresentações em grandes auditórios cheios de gente, somente a ideia o paralisava em pânico. Sempre tinha tido medo de falar em público, mas tinha conseguido um nível de tolerância levando pequenas reuniões com grupos de 5 a 10 pessoas. Ainda isso tinha sido difícil ao princípio, mas tomou medicamentos e de alguma maneira conseguiu superar o problema. Agora teria que falar a grupos de centenas de pessoas, eventualmente milhares, e somente a ideia lhe provocava ataques de pânico que nem sequer os medicamentos podiam superar. Quando veio ver-me, me falou de suas experiências passadas com uma atitude de desesperança e resignação. Pensou que estava louca quando lhe disse: Tom, vamos mudar tua história. Quando me perguntou como, lhe respondi: simples, mudando tuas imagens. Comecei ensinando-lhe algumas técnicas de relaxamento, acompanhadas de afirmações, liberando suas ataduras com suas situações passadas, suas conclusões e imagens, as quais usava sempre que os velhos pensamentos vinham à sua mente. Depois começamos o processo de criar novas visões, o mesmo que emoções novas que fizessem jogo com estas visões. Fizemos isto através de uma série de sessões de hipnose, começando com a indução de relaxamento, seguido de novas visualizações de imagens de triunfo. Usamos um processo chamado de sensibilização mental, onde a imagem mudaria com cada sessão consecutiva, expandindo a anterior e agregando cada vez novos elementos de triunfo e emoção. Na primeira sessão, criamos uma cena onde Tom estava parado no palco de um grande auditório. Estava totalmente sozinho, não tinha ninguém na audiência nem no palco. Como o quarto estava vazio, se olhava a si mesmo falando com completa confiança, conforto e até gozo. Na seguinte sessão, imaginou somente uma sozinha pessoa na audiência. Disse-lhe que escolhesse alguém que o apoiasse e animasse, e escolheu sua esposa. De novo, olhou-se a si mesmo falando com facilidade e entusiasmo. Em sua mente, sua esposa sorria-lhe, rindo de todas suas brincadeiras, e aplaudindo ao final de seu discurso. Repetimos estes dois palcos seguros antes de ir mais adiante, logo lentamente agregamos mais pessoas na imagem, primeiro seus filhos, logo seus amigos e outros membros de sua família, e depois alguns colegas de trabalho que lhe apoiavam. Com cada uma das tomadas se via a si mesmo como um orador muito competente, relaxado e agradável, e cada vez agregamos sentimentos de prazer, conforto e relaxamento. Fez várias sessões, mas eventualmente Tom imaginou-se a si mesmo falando ante uma grande audiência, e se via a si mesmo desfrutando-o. Ele fez estes exercícios de imagens em meu consultório, e gravámo-los em fitas para que os escutasse cada noite em sua casa. Após 5 meses, chegou o momento para o evento real. Tom tinha programado dar seu discurso para um grupo de 700 pessoas ao menos 70 vezes maior que qualquer outra reunião que ele tivesse conduzido. Estava nervoso, mas excitado ao mesmo tempo. Continuava sorrindo, relaxando-se, respirando profundamente e revivendo o jogo de imagens, completando com as novas emoções de alegria, conforto e sucesso. Ele jamais o realizou, mas tinha agora acesso a uma nova rede neural, produzindo neuropéptidos diferentes e uns sentimentos completamente diferentes. Sua apresentação foi um rotundo sucesso, estava relaxado e divertido, e nem sequer precisou o medicamento que tinha estado usando para as pequenas reuniões. Tom conseguiu a promoção, junto a um grande aumento de salário e outros benefícios, e desde então avança ainda mais, agora conduz seminários à frente de milhares de pessoas sem sequer o pensar duas vezes. Suas imagens modificadas criaram uma nova consciência, bioquímica e realidade. Qualquer problema que possas estar enfrentando, e qualquer que sejam as imagens negativas que te espantem, podem ser mudados. As imagens que tens agora a respeito de ti mesmo só representam uma parte de tua história, não tua verdade ou teu futuro. Pode ser que pareçam acertadas porque são familiares, e até pode que pareçam irresistíveis devido a seu forte conteúdo emocional, mas não te deixes dissuadir por estas falsas percepções. Usa teu poder de deixar ir para liberar estas velhas limitações, e depois emprega teu poder de escolha e consciência para criar novas e fortes imagens. A seguinte investigação a ajudar-te a identificar e liberar tuas imagens negativas. Continua o processo até que tenhas criado novas imagens que serão a fonte de tua nova, excitante e exitosa realidade. Mudando nossas imagens. Começa por fazer uma listagem das imagens que tens agora de ti mesmo, logo identifica cada uma como negativa ou positiva de acordo com a maneira em que te fazem sentir. Por exemplo, um bom jogador de golfe, positiva, sobrepeso, negativa, uma boa pessoa, positiva, um alcoólatra, negativa. Agrega e identifica mais imagens à medida em que as penses, e segue estes passos para cada uma. Para cada imagem negativa que listes, escreve a conclusão ou crença pessimista correspondente. Por exemplo, sou muito gordo, e nunca serei capaz de perder peso. As pessoas não agradam as pessoas acima do peso, de modo que nunca triunfarei realmente. Escreve algumas afirmações liberadoras relacionadas a cada conclusão particular. Por exemplo, deixo ir qualquer imagem ou julgamento a respeito de meu peso. Mereço ser aceito como sou. Minha nova imagem de mim mesmo é a de uma pessoa sã, forte e atraente. Escreve uma viva descrição de cada nova imagem positiva, enchendo-a de detalhes de felicidade. Por exemplo, vejo-me vestindo muito bem e luzindo melhor que nunca. Visto um conjunto muito bonito, e noto que me cai muito bem. Sempre me vejo sorrindo, feliz e com confiança em mim mesmo. Visualiza tuas novas imagens. Primeiro faz umas respirações profundas para relaxar-te, logo imagina todos os detalhes de tua nova cena com alegria. Olha toda a imagem tão reluzente e clara como te seja possível. Mantenha a imagem bem perto e pinta de cores, continua relaxando-te e respira profundamente à medida que traz a mãos próxima de ti. Sorri e agrega palavras que apoiem esta imagem, tais como alegria, beleza, força e gozo. Deixa-te reexperimentar esta imagem positiva pelo menos de 5 a 10 minutos em cada dia. Mantém-na perto e sente como se converte em algo mais e mais familiar para ti. Entende que isto representa tua verdadeira realidade. As novas imagens e emoções cheias de amor trar-te-ão confiança, maior felicidade, e mais exitosos resultados em cada área de tua vida. Somente tu podes decidir como te perceber, te definir e te imaginar. Tuas velhas conclusões negativas foram formadas por experiências do passado, mas tu podes criar novas agora. Este é um tempo diferente, uma fresca oportunidade para reinventar-te completamente. Devido a que a lei do magnetismo mostra que o mundo pode te ver somente na mesma forma em que te olhas a ti mesmo, é tempo de deixar ir os velhos auto-julgamentos e optar por te ver melhor agora. Apoia isto com uma mudança positiva em tua percepção e autoimagem, e tua mudança de consciência será totalmente completa. Criarás uma nova realidade reluzente quando conscientemente determines ver-te como alguém que vale, capaz e que merece o melhor. Em cada momento, tens a opção de pintar um novo quadro de ti mesmo, para abraçar uma nova imagem, e emitir uma energia pessoal vibrante e magnética, de modo que opta por ter confiança hoje e sempre. Honra-te em cada pensamento, e poderás te mover com toda a confiança para um magnífico futuro. Afirmações para obter uma confiança carismática. Opto por pensar melhor de mim mesmo. Sei que mereço apreciar meu apreço. Afirmo a mim mesmo todos os dias usando uma voz de amor e gentileza. Creio em mim mesmo. Valorizo minha integridade e valor. Amo minha vida e minha energia de amor. Tenho valor, sou especial tal como sou. Opto por crer só no melhor de mim mesmo. Estou aprendendo a querer me aceitar me sem condições. Tenho tudo o que preciso para criar o que quero.